partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu. Tanto viver contigo, o meu.

tocar. Nada mais. Um, dois, três, em infinito. Do meu lado esquerdo é você que é demais. Um, dois, três, em infinito. Do meu lado esquerdo é você que é demais. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço. Ai, ai, meu Deus, meu palácio. Tua beleza está me carregando pelo braço. Da laranja eu quero um pomo, do limão quero um pedaço. E da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço. É tudo ou nada, nada, é nove fora, nada, nada, nada. É tudo ou nada, nove fora, nada. Já rezei até pro meu santo lá das terras do Canindé, que me deu um amor bem grande, que pequeno não dá fé. É tudo ou nada, nada, é nove fora, nada, nada, nada. É tudo ou nada, nove fora, nada. A tua falta somada, minha vida se tão diminuída, com essa dor multiplicada pelo fato despedida, deixou minha alma muito dividida em frações tão desiguais. E desde a hora que você foi embora, só um zero e nada mais. Um, dois, três, é infinito do meu lado, esquece, você quer mais. Um, dois, três, é infinito do meu lado, esquece, você quer mais. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Ai, meu Deus, tá bora, bora. Galáxia,

papapá.